3. Sinal de voar DMD, UTA 3367. Para o controle? UTA 3367, possibilidade de voar para o DMD. UTA 3367, mantém a pedra de aguarda. É, aguardando. 14, Salvador, boa tarde, é o Menor do Norte, aproximando Porto Termo, zero, pronto para decolagem. Alô, 909, autorizado a linha área de colagem da pista no zero, o vento 150 graus, 89. Autorizado a linha área de colagem da pista no zero, 909. Sete passadas 1 no circo 0, chama agora o centro Recife. No 28, decimal 35, alterno no 25, decimal 1. Pode confirmar a secundária? 1 no 25, decimal 1. E aí, 367. Sul 2591, considera pronto. Sul 2591, após a rolagem do 9 da companhia, ele mantém o centro 0. Após a rolagem, ele mantém. Alvo 9919, decolou os 33, chama o controle 120, decimal 8. 208, alvo 6999, obrigado, boa noite. Alvo Salvador, boa noite, alvo 6999, está passando 1100 na subida, por favor. Alvo 9919, contato radar na decolagem, voo 320 via saída, salvo 1. 320, salvo 1 no via azul, menor do mar. Tchau, tchau, até o décimo, até a 2010, via chegada a man, informe estabilizado. 2000, chamar estabilizado, tchau, tchau, até. Decolagem da pista no zero, vento 160 graus, 09. Descendo decolagem Bom, boa noite, voo 1966, cruzador 10. Voo 1966, sua identificação, guia chegada do médio 1 desse, metro 050, ajuste altímetro 1096. Testando o guia, voo 1966. Chaler 6143, a sua notificação via chegada BOF, décima até 4.000 pés, ajuste o centro mídia 6. Via chegada BOF para 4.000 pés, estado 10.16. Controle azul 6909, fazendo pequeno desvio esquerdo aqui para evitar informações. O primeiro lado aqui, modulou. 6909. Se antes está em um desvio azul 6909, informa o tempo. Azul 2591. 591, contato radar na decolagem, subi mantendo voo 960 via saída coral no braço. Gente, azul 2591. Tá na proa de Leda, o azul 6909. Pro controle? O 6909 tá proando Leda. Afirmo, controle certo, azul 6909. Oi, Leda. estabilizado, Victor Charlie Hotel. Hotel, passador, completo sinal do procedimento, ele é situation, agora tem 118, décima lá para o 5. 1895, Victor Charlie Hotel. Capitão Vitor Charlie Hotel, continua a aproximação, reporte a vista no campo. Na distância. 2591 no voo Raíra. Mando Raíra, da presente, azul 2591. Azul 6919, passa nível 190, chama agora Centro Recife na frequência 1228-35, alterno 125-1. 2835-2519, 6919, obrigado, boa noite. 1966, desse mantém a 2 mil pés, ajuste altímetro no zero, nome autorizado, LS, pista no zero, informe estabilizado. 1966, tu informa, perto de 900 pés, visibilidade de 4 mil metros, chuva leve sobre o aeródromo. Certo, obrigado. Chalé 6143. Copiou a informação, 6143. Acima disso, mantém a 4 mil pés. Ocupa o perfil da Star, que assim a gente consegue sequenciar todos. Estou com 750 pés, o Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, autorizado pouso na pista no zero, vento no 60 graus, 119. Autorizado pouso no zero, Victor Charlie Hotel. Detalhe, solo Force 48, libera direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. 3, cancelada a restrição de altitude na posição pelo. Que forma estabilizada está o procedimento IADS X-Ray, pista na zero. Sente para 2000 pés sem restrições em pelo, né, 14. É 201, realizado o código da pista no 0, vento 150 graus, 9,66, uma milha para o marcador externo, completo estado do procedimento, chama agora tudo. 118, decimal 95. 295, 9,66, já. Você é Salvador, boa noite, voo 9,66, vai passar o externo. Voo 9,66, boa noite, continua a aproximação, repartir para você no campo. Para, prossegue, reporta ali, 9,66. Continua em 201, decolou 50, chama o controle em 120, decimal 8. 2,0, decolou 8,6,201. Salvador, boa noite, CNR 6201. CNR 6201, contato em radar na decolagem, submanto nível 360 via saída São Bruno. Salve, via São Bruno 360, CNR 6201, solicito coordenação para a Edileda. Alô, Leida, CNR 6201. Muito grato, dá presente Leida, CNR 6201. Grau, zona 32. Deve posto no 0966. Salvador, boa noite, Azul 4206, ponto de espera 90, pronto. Azul 4206, boa noite, mantenha ponto de espera. Mantenha. 6143, completo o procedimento, chama agora 2, 18, decimal 95. Torre Salvador, boa tarde, Xenerme 143, a uma milha do Itaú. Xenerme 143, continue a aproximação, o Adano está livre. Sente, aguardando 143. 266, solo seu 53, se libere direito, só 121, decimal 9. Direito, decimal 9, meu É 143, autorizado pouso na pista no 0, vento 150 graus, 119. Centro pouso na 110, 6143. Lima, tem que ser zero. Lima, tem um zero, 4306. Vai, escuta. Alô do 591 no serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste do Salvador. Submantendo voo 160, chama agora o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 3. Controle Ilhéus 120 decimal 3, azul do 591. Alô do 591 no 120 decimal 1, correção, 120 decimal 1, repito. Gente, 120 decimal 1, azul do 591. Para o Edir, Itajão. O Chile 6201, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, aí o terno 125.1 e solicite diretamente ao centro. Solicitará. Centro Recife 2835, terno 251, Chile 6201, boa. 206, decolou 58, chama o controle 120, decimal 8. 208, controle azul 4206, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, passando na saída pro Caracaju. Azul 4206, contato um radar da Colar, subiu mata nível 330 via saída PUCA. 330 via saída PUCA, azul 4206. Com referência, vocês podem voar na proa de PUCA? Cruzado, voar Jamo, azul 4206, após 2000 pés. Jamo após 2000, azul 4206. Tango Oscar Golf uniforme, acione identificação via chegada a MAN, informe no ponto da descida. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 2712, ponto espera pronto. Azul 2712, boa noite. Autorizado alinhar decolada pista 10, vento 150 graus 99. Autorizado alinhar e decolada pista 10, azul 2712. realizado o procedimento para o Golo 645. Afirmo, Golo 645, desce e mantenha 2 mil pés, ajuste o metro 90 no meio, autorizado a LS, atuou e informa estabilizado. 2.086, reforçará estabilizado o Golo no 645. Azul 272, veículo 04, chama o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, Sarita, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 2712, decolou na Conde, cruzando 1200. Azul 2712, confirma o transporte acionado. Aguarde. Afim, Azul 276, suba e mantenha o nível autorizado conforme a instrução da Torre Salvador. Azul 2712, agora contato radar, na decolagem, suba e mantenha o nível no 30 via saída Conde. No 30 via Conde, Azul 2712. Gol 645, passador na rua final, chame o turno, 118, decimal 95. 1295, boa noite. Azul 4206, chame agora o centro Recife na frequência 12545, alterna 126, decimal 85. 12545, 2085, Azul 4206, obrigado. Continuando a aproximação, Gol, está livre? Controle 120, decimal 8. Atrás 208, Gol no 869, bota. O patrão, acho que eu vou uniforme, desse Matheus 050. 050, acho que eu vou uniforme. Controle Salvador, Gol 1869, passa 1700. Mantenha o nível 360 via saída Arbono. 360 via saída Arbono, Gol no 869. Possibilidade de voar elétrica presente, Gol no 869. Autorizado voar elétrica, Gol no 869. Autorizado elétrica, Gol no 869. vocês no vento para o Gol 645. Vento 170 graus, 119. É, se liberou o Gol 645. Ano 645, Celsius 10, direito 219. Direito 219, no 64. Era pronta, tá? 3897. Alfa Romeo 363, azul 2712. Recon 0-7897. Boa, beleza? Afirma, senhor. Fez um pequeno desvio à esquerda, agora retornando à prova de leva. Gente. Já vai ter rolagem pra 3, 2, 3, 9. Autorizado, vento 170 graus, 139. 869, chama agora o centro Recife na frequência 128.8 ao término 26.0. Recife 128.8.260, gol 1869, bota. 208, obrigado e uma boa noite. Controle Salvador, é o TAN 3897. Contato radar na decolagem, submanto nível 320 via saída Salvo 1. Na Salvo 1, via saída para nível 340, até 3897. OTAN 3897 necessita de um desvio pela direita, está formações por 15 milhas. Está livre de desvio, está 3897 em forma alterna. Voltará. Acho que o governo informe desse motor a 2 mil pés, registro de metro 1016 e forma estabilizada, ILS-8. 2 mil, a passagem está habilitada, ILS-8, acho que o governo informe. 3897, agora centro Recife, na frequência 128.35, alterno 25.1. Gente, vai chamar o centro Recife nas frequências 12835, alternando 25.1, 3897, boa noite. Tá. Azul 2712, 65 milhas, nordeste da Restaurador. Mantém o nível de voo no 30, chama agora o controle Aracaju na frequência, na frequência 120.3, serviço a 10 errado. Prossiga 2712. Seu radar encerrado a 67 milhas nordeste do Salvador. Mantém o nível de voo no 30, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. A gente vai chamar Aracaju 203, obrigado, boa noite.